da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Deixa o mundo avisado de teu nome. Sete vezes escrevi o seu nome. Deixa o mundo avisado de teu nome. Num mundo assim bem grande, sete vezes escrevi seu nome. Num mundo assim bem grande, sete vezes escrevi. Será que é? É. Fato necessário diz que é. É. Insistir e repetir que é. É. Todas as portas abri. Será que é? É. Fato necessário diz que é. Insistir e repetir que é. Todas as portas abri. Castigo. Será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Castigo. Será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Será que é preciso pensar? Engraçado dá pra trás. Ao contrário, colorido de amor. Inventar um novo jeito de brincar. Saber perder, saber perder. Alguma coisa pra sobreviver. Aprender todo dia, aprender. Alguma coisa pra sobreviver. Aprender, saber perder. Alguma coisa pra sobreviver. Aprender todo dia, aprender. Aprender. Deixa o mundo avisar. Sete vezes escrevi seu nome. Deixa o mundo avisar de teu nome. Num mundo assim bem grande, sete vezes escrevi seu nome. Num mundo assim bem grande, sete vezes escrevi. Será que é? É. Fato necessário diz que é. É. Insistir e repetir que é. É. Todas as portas abri. Será que é? É. Fato necessário diz que é. Insistir e repetir que é. Todas as portas abri. Castigo. Será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Castigo. Será que é obrigatório estudar pra ter? Vocabulário é obrigatório. Força, positividade, sempre vale mais. Faz a diferença no final e sempre fala mais. Fala mais.